E poderemos também relacionar, nós trouxemos ali alguns materiais, CDs e DVDs de palestras. Gostaria de apresentar antes do filme de Bezerro, o trailerzinho de 8 minutos, nós vamos projetar um trailer de apenas 1 minuto e 40 segundos da campanha Brasil Sem Aborto, contra a legalização do aborto no nosso país. Vocês poderão auxiliar adquirindo o broxinho, que é um broxinho banhado a ouro de um bebê de 10 semanas, né, ainda dentro do útero da mamãe. Ou vocês podem comprar por R$10 um CD com o broche. Você ganha o broche. Contendo uma palestra da doutora Marli Virgínia, católica, médica, uma palestra científica. Por que que não podemos e não devemos legalizar o aborto no Brasil? Questão de saúde pública mesmo. Ela demonstra, por vários motivos, inclusive estatísticas mentirosas, uma propaganda quase que nazista contra a vida. E vamos ver, por exemplo, ela dizer que nós temos aqui no Distrito Federal mães tendo filhos depois da hora porque faltam leitos nos hospitais. E nós vamos ter que ceder leitos, pagar para promover abortos, promover a morte das nossas crianças. Então, se o corpo da mulher é da mulher, o corpo do bebê é do bebê. O corpo do bebê não pertence à mãe, né? Que ela gere, que doe para um orfanato, que nós iremos auxiliar. O governo brasileiro tem o dever de cuidar das crianças. Então, você pode comprar o CD com a palestra da doutora Marli Virgínia e contém também uma palestra nossa, Consequências Espirituais do Aborto, para a gente ter os argumentos, saber argumentar e defender a vida mesmo contra a legalização. Porque as pessoas dizem, olha, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da sua legalização no Brasil. Então, é importante a gente conhecer os argumentos que a doutora Marli Virgínia muito bem apresenta. Ou você pode comprar o DVD com essas duas palestras. Nós queremos também, você pode adquirir por R$20 o DVD com dois broxinhos para você, para sua esposa, namorado, para sua mãe. Com dois broxinhos, você leva por R$20 um DVD com essas duas palestras e mais uma, a que eu gosto mais, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, culpa para ajudar aquela pessoa que talvez tenha provocado um aborto a se libertar do sentimento de culpa tão nefasto para nossas vidas.